Nas horas difíceis da vida eu pude cantar as notas mais lindas que existem no ar. O mundo inteiro em mim não acreditava e às vezes zombava dizendo: onde está o teu Deus? Dentro do meu coração havia uma guerra, e mesmo cansado eu insisti em lutar. Lute. E quando rastejava no chão, caído ao solo, eu senti suas mãos me pegarem no colo. Essas mãos eram de Jesus, Jesus, mãos do Deus forte. Descobri o porquê de ter forças pra cantar e pra vencer. Lute, a guerra não está perdida, há uma esperança na vida. Foi Deus quem deu pra você. Lute e não olhe de lado, esqueça o seu fracasso, olhe em frente e vá. Esqueça o seu fracasso, olhe em frente e vai. Lute, a guerra não está perdida, há uma esperança na vida, foi Deus quem deu pra você. Lute e não olhe de lado, esqueça o seu fracasso.